Gostava também de referir este ano, pela primeira vez no nosso país, um programa dedicado à questão da emergência e catástrofe em termos de saúde mental. Tendo presentes os trágicos acontecimentos ocorridos no ano passado, nomeadamente também neste Conselho, e que muitos enfrentaram com enorme resiliência, era necessário também determinar um modelo de resposta à saúde mental, que de alguma forma pudesse dar soluções e prestar serviços em caso de acidentes graves ou catástrofes. Tivemos a consciência clara que não estávamos de modo algum organizados ou preparados para este tipo de acontecimentos e é necessário ter aqui um planeamento, uma reflexão e seguramente também uma resposta integrada para este fim. Queremos estabelecer estratégias de integração de saúde mental em caso realmente de catástrofes que constituam referenciais aplicáveis a todas as pessoas deste tipo, independentemente da sua natureza ou localização geográfica, e que reflitam acima de tudo uma integração da resposta da saúde mental no quadro mais global do sistema de gestão de operações. O papel indispensável que as equipas de saúde mental, que os vários profissionais, tiveram no terreno, naqueles dias, semanas e meses que seguiram os trágicos acontecimentos, e que seguramente para esta população fez a diferença. E apesar dos constrangimentos, considero que estamos no caminho certo. E por isso não deixaremos de prosseguir na tentativa de dar melhores respostas, mais adaptadas às condições reais e respectivas necessidades, de uma população que nem sempre tem merecido a devida atenção.